Salvador, trip 5220. Trip 5220, acione identificação, a proa de mare, intercepta a chegada, chame da descida. Ok, depois ela deu a descida na proa de mare. Trip 5220 identificou. Para pushback e acionamento, na posição 4, gol no 260. No 260, autorizado, chame para início táxi. O 1044 vai manter posição antes da Juliette, posição prevista o 04, vai aguardar a liberação do tráfego da companhia. Sente, mantendo a posição 044. Sky Fox Fox, on the ground at 2-1, turn right in the call ground 121 decimal 9, before confirm your apron. Roger. Over the ground, morning, Papa Oscar Fox Fox, leaving, going to Alpha. Papa Romeo, Oscar Fox Fox, taxi via Alpha, maintain position before Juliet. Via Alpha, maintain position before Juliet, Oscar Fox Fox. Gol 1015, livre a decolagem da 10, vento 180 graus, 10 nós. Livre a decolagem da 10, gol no 8, 10 nós. Zero no 5, decola os 23, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Para o táxi, voo 1260, tem PLB 179 a bordo, com 3 horas e 5 de autonomia, Fernando Natal. Táxi à direita, em dia alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste. 1-0 no 4. Direita, Índia Alfa, 118954, pronto, de 14, gol no 2. Solo Azul 4207, está na posição 1 para o Pegasus. Tente, aguarde, Azul 4207. Aguarda, 4207. 5220, desce para o 060. Para 060, 220. Pro 4-1-0-4-4. Afirma, autorizado no 044, teu posição 04. Obrigado. Papa Romeo Oscar Fox Pop, attention to the Boeing in front of you. After, clear taxi via Juliet, crossing the apron 1, and call me on taxiway Lima. Roger, control my point and clear the Juliet, apron 1, and report on Lima on the port. Salvador, rodar de Bono 260. Está se aproximando, ponto de espera está pronto. Bono 260, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 170 graus, 10 nós. Além de decola da 10, 170.10, Bono 260. 1015, 23 para o frente, quase 060. Serra Lima, prossiga. Serra Lima, Sunny, código 0121, na guarda de identificação. Do Serra Lima, autorizado 090 na proa de Mari. Chegada Mari, chama ideal de descida aqui no Serra Lima. Oscar Fox, Fox Clear Taxi via Lima, Mike, Quebec, on Quebec, maintain position, and call Tower 118.95. Roger, via Lima, Mike, Quebec, and call Tower 118.95, Oscar Fox, Fox, thanks for this. No 060, 2000 pés, autorizada final no 0. 2000 pés, autorizado ENES 4067. Voo 1260, decola os 28, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, agora 260. Controle Salvador, o voo 1260 decolou, passa agora 1600. 60 da Gol, contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 370 vigilância. Sobe 370 vigilância, voo no 260. Romeo Oscar Fox Fox, clear to cross the runway 1735 until the apron 5 at Aerostar Hangar. Have a good day, sir. Avião número 5, cópia, Leon. Guarda então. Para o táxi, o azul 4207, 103 a bordo, 3:40, desculpe, 3:30, alterna cabine. Táxi à direita, envia alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 04. 04, envia alfa, 2895, até mais, bom trabalho. Até mais. Então, 3191, pronto pra Copa Galeão? 3191, copia. Autorizado Galeão, nível de voo 380, corrigindo, via Persulo 20, SMAP, Lúvito, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano. A subida será da El, letra, bridge, curva direita, após a decolagem, cabeceira 10. O código 5122 e o controle no 208. Autorizado agora o 380 para o Galeão da El Leda Bridge, decola da pista 10, primeira curva direita, rota conforme o plano de voo, Apesulu 10, 5122, o transponder 1208, controle Salvador, tá 3191. Correto, chama para posicionamento. Vai chamar. 3325. Zero no 5. 095. Chame Recife 251 na antena 3325. 251 na 3325, boa. Travou 4060. Estacionamento. 60, livre pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 12 nós. Pouso livre, cabeceira no 0, 4060. Salvador, tá 3191. Prossiga. Pode, por favor, coordenar o 340 nível para o 3191. Com certeza, será coordenado nesse momento. Mais um minutinho e já te passo a posição. Obrigado. Após a passagem do Embraer, a linha mantém cabeceira no 0, o azul 4207. A 0, chame Recife 2685, alterno 2545. 2685, 2545, gol 1260, grato, boa tarde. 91 é o solo voltando? 3191. Reautorizado, agora o nível 340. Muito obrigado, senhorita, gentileza. 340 agora autorizado, tá 3191. Quilo Serra Lima, desça para 2.000 pés via, um altímetro 1014, livre aproximação, chama estabilizado. Quilo Serra Lima. 2.000 via, chamada estabilizada. 219, espera daqui a pouco, azul 4060. Estabilizado no ILS, o trip da pista 10, o trip 5220. Trip 5220, complete a aproximação, ILS chame torre 1895. 295. Voe rotatória, chame visual com campo, que é BFCA. O azul 4207 copiou? Torre Salvador, trip 5220, estabilizado no ILS, hein? Trip 5220, continua a aproximação, tráfego já avistado, Embraer da Azul iniciando rolagem na pista 10, aguardando pista livre, trip 5220. 220, sente. Iniciando lá com a pista livre. Sente. Torre 118, 95, pastor 20. Sua direita, Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 04. Alpha, ponto de espera, 1895. Azul 4060, táxi autorizado Alpha Juliet, portão 1, atento ao início do táxi do Airbus da TAM. Livre táxi de Alpha Juliet, portão 01, tá atento do Airbus da TAM, azul 4060. 5367, pronto para pushback acionamento. 5367, autorizado, seu preenche táxi. Chamará para o táxi 5367. Solo, gol no 777, 20 da Oscar, autorização, porto seguro, pronto, cópia. 4207, decola aos 36, controle 1208, bom voo. 208, bom trabalho, 4207. Trip 5220, livre pouso na 10, o vento 160 graus, 10 nós. Ok, 160 com 10, livre pouso na 10, 220. Código 5125 e o controle no 208. Queda 1-4207, salvo 340. Decolagens que estão no zero, primeira curva direita, Tael, Leda, após Leda, Porto Seguro. Está autorizado via Upper 50 de 10. O gol 1777 é o transponder. Ficou no 25, controle no 208. Correto para posicionamento. Reportará o gol no 777. Visual com a TR na final. Afirma. Após a passagem ali, mantém cabeceira 1-0. Tango Kilo Quebec Serra, o vento 1-70 graus, 1-0 nós, autorizado pouso, pistão no 7. Veio fazendo 7, Quebec Serra. Sete, pronto para o táxi, com 71 a bordo, 4 horas de autonomia, Zona Natal. Táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste no 04. Dia pátio, Índia, sabe, confirma aí o táxi. Táxi autorizado, via pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, vai chamar a torre 1895, o ajuste 10-14. Pátio principal, Índia, Charlie, ponto de espera 118, decimal 95, ajuste 10-14, 5367. Solo Salvador, muito bom dia, 5220, livrou nossa escuta. 5220, táxi autorizado, Alfa, Juliette, para o pátio 3. Juliette, é box 3, grato. Juliette para o pátio 3. Corrigindo então, Alfa Juliette para o pátio 3. Pastor 2-0, autorizado ingresso, pista 1-0, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Salvador, 35367, pronto no ponto de espera 1-0. Ciente, mantém o ponto de espera, 35367. Mantém, 5367. Confirme. E confirmam, o gol no 777, gate 5, pushback acionamento. Aguarde para posicionamento no 777. Trato. 5, decola os 41, no controle agora 120, décima 8. 208, até logo, tá 3895. Azul 4207, chame o centro Recife 251, alterna 3325. 3325, até mais, obrigado. 390 para Natal. O November Charles Juliette, chame o solo 121, décimo 9 para foto. Controle Salvador, TAM 3895, bom dia. Curvada direita na Dael. 1208. Opa, desculpa. 17. Tá pronto pra cópia? Pronto. Olá, gente, tudo Mateu 340, posso cruzar 2 mil pés direto, Leda. Manda pra de Leda agora, tá 3895. 7, o código 5126 e o controle 120, decimal 8. Planação 390, no ponto Zulu 10, a subida foca de parte. A decolagem curva esquerda da 17, após a decolagem, 5,26 é o transponder, 128 é o controle. November Charlie Juliette, cotejamento correto, me confirme o PLB? 2. 02 a bordo, acionamento táxi e decolagem, agora com a torre 1895. 395, né? 1777, puxa acionando portão 5, chama para início táxi. Reportar ataque, 1777. Torre Salvador, Papa Romeu Kilo Serra Lima. Papa Romeu Kilo Serra Lima, bom dia, continua a aproximação, final da pista 1-0, confirma a intenção de pouso é 1-0 ou 1-7? Intenção 1-7. Ciente, reporte para cancelamento do plano Kilo Serra Lima. Lima. O trip 5367, alinhar e manter, cabeceiro 1-0. Ali, mantém 1-0, 5367. O Serra Lima solicita cancelamento da presente, prosseguindo para o 1-7. Ciente, cancela aos 4-4, autorizado iniciar a curva à esquerda, reporta ingressando final da 1-7, embaixo travado, Kilo Serra Lima. Lima, chamará final da 1-7. Pastor 2-0, decola aos 4-4, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. Grato, controle, 1-2-8. Controle Salvador, é o passo 2-0, decolada 1-8, segue da El. Controle Salvador, é o passo 2-0. Chame 208. Controle Salvador, eu passo 2-0. Passo 2-0, contato radar na decolagem, submantenho 260. Rui Leta. Leta 260, direto Leta. 150 graus, 10 nós. O Kilo Serra Lima girando final da 17, baixar travado. Kilo Serra Lima, avistado, livre pouso, pistão no 7, o vento 150 graus, 10 nós. Lima, livre pouso. Alô, gol no 777 para ataque com Uno 75 a bordo. Alterna. Alterna na Caju e autonomia de 0, 2 horas, 1, 3 minutos. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chamando 1895, ajuste no 004. Uno 004, Pátio, Alfa, Índia, ponto de espera, vai reportar o gol. 5367. Contato radar na decolagem, trip 5367, suba 190, sai da PUCA. Fecha 190, sai da PUCA 5367. Lima no solo aos 47, tá livre à direita até o 45, hangar 0 está, tenha um bom dia. Aproximando o ponto de número 0, pronto. Mike Fox. Nós. Autorizado decolagem no 0, vou no 777. PUCA, transição, Zipar. PUCA, Papá, Uniforme, Charlie, Alfa. E a transição Zipar. Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeu. Gente, PUCA, transição Zipar. Obrigado. Para o táxi, está 3191, 218 a bordo, 3 horas e 30, alterna cabina. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 014. Pátio Índia Alfa, chama a torre no ponto espera 1895, 1-0-4 no ajuste, está 3191. Chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3325, tá 38, na 5, tá logo. Level 050, you're clear on my arrival. Clear ID tap, Ocean Atlantic 2-0-0. Clear ID tap. Controle, vamo 777, cruza 1.500 na Adaião. Gol 1777, contato radar na decolagem, mantenha 340 após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 340, gol 1777. Salvador, TAM 3191, ponto 0, pronto, bom dia. TAM 3191, bom dia, alinhar e manter, cabeceira no zero. Ali mantém 1 a 0, TAM 3191. Passou 2-0, voo direto, bridge. Apresento, direto, bridge. TAM 3191, livre a decolagem, TAM 10, vento 170 graus, 12 nós. Livre decolagem, TAM 3191. Ação, tio, está passando Interlagos. Se possível, eu gostaria de manter a linha do litoral para o cruzamento. Gente, agora a transferência Torre Lima, mais foco. Quase a transferência, foco. Lima Mike Fox para cruzamento do campo, chama a torre em 18, decimal 95. 1895 Fox. Charles Juliet, acionado com dois a bordo, enquanto o aerostar para o táxi. O November Charlie Juliet, autorizado o táxi, reporta para ingresso, pistão no 7. Reportaremos para ingresso. TAM 3191, decola 53, controle agora 1208, bom voo. 1208, 3101, até o bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o papapapá Lima, Mike Fox. Papapapá Lima, Mike Fox, bom dia. Mantém a linha do litoral, reporta 2 milhas para cruzamento eixo da 1028. 2 milhas reportará o Lima Mike Fox. Estou vendo o Papá Romeu 90, Charles Lietz, para prosseguir pela pista em Lima, 97. Autorizado ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira no 7, November, Charles Juliet. Reportaremos alinhado, pronto. O November, Charles Juliet, a torre? A sua escuta prossegue. Essa máquina aí faz em quanto tempo, Salvador Natal? Previsto uma hora e cinco. Gente. A vertical de buraquinho para cruzamento, o Leão em Fox. 1, confirme a secundária no 251, hein? 251, 251 na primária, alternando 3325. 251, 3325, agradece, 777. Afirmo, perna do vento da 10, aguardando para prosseguir o cruzamento. O Lima, Mike Fox. Na frente, conta para o cruzamento, Fox. Filha. Chame Recife 251, alterna 3325. Recife 251, alterna 13325, grato. Bom dia. November Charlie Juliette autorizada a decolagem, pista 17, o vento 170 graus, 10 nós. O Lima, Mike Fox, fique atento a um hotel 25 Bravo, um Dominique iniciando rolagem na pista 17 agora. Sente, vai ficar atento. Checo à direita, pista 17, código transponder 0123 e o controle em 120, decimal 8. Serra, cotejamento correto, acionamento táxi de decolagem, o POB 1418-95, 1014, ajuste. Deception, localized course. Ok, Anderson, descend to 2,890-15, alternate 6200. Através norte da torre, para o cruzamento da 317, é um enfoque. Autorizado, cruzamento na vertical da cabeceira 17, reporta liberando o eixo da 10028, Lima Mike Fox. Reporta liberando o eixo, Leão Mike Fox. November Charles Juliette, decola 57, controle agora em 120, decimal 8, tenha um bom voo e um bom dia. 1208, bom serviço. 58, subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código 5147 e o controle no 208. Autorizado para Recife 390, permite 58, Pucca, Aracaju, curva esquerda, decola da 10, 5147 ao transponder, controle 1208, voo na 044, posição 4, pushback acionamento. 4, essa é a minha indicação desse mantão 050, chegada mais. Controle o Lima Mike Fox, atornando a sua escuta, vertical de Itapuã. Mike Fox, prossiga no litoral sul de Salvador, informe através de Farol da Barra, para a travessia do Bahia dos Estados. Portada Farol da Barra, Fox. Terra, Livre Táxi, chame no ponto, espera para ingresso 17. Siga para o Romeu Índia, Vitor Eco. Papa Romeo Índia Vitor Eco, prossiga. Vitor Eco, confirme o POB e o equipamento. E prossiga visual, 510, adicione código transponder 0127, prossiga visual via corredores, informe efetuando a travessia da Bahia dos Estados. Aproximando-se do farol da Índia Vitor Eco, na frequência livre, chame na travessia em 1208. Era 10, o código transponder é o 5152 e o controle no 208. Autorizado igual 180, na posição de voo, via 21. Qual a opção 0 na curva direita da El Leda? 120, decimal 80, controle de saída e 5152 no transporte, Brasil 4463. Correto, chama para posicionamento. Tomara, a prospecção, Brasil 4463. No meio, essa notificação, desse mantém o nível de voo 060, chegar na Mari. 060 na Mari, 3216. Romeo Oscar Fox Fox. Ah, mas conheço o Fox Fox. Ah, mas conheço o Fox Fox. Ah, I'm ready to copy. Sim, ready. Pietro Serra Bravo Romeo Papa, flight level 430, via Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, after conform plan route. Dial departure, later transition, after later bright position, after departure, right turn, scope code 5134. And Salvador Departure Control 120.8. 1268512545 November Charlie Juliet. Okay, for startup and taxi, call now tower 118.95, the ultimate taxi is 1014. Cliente Lima Mike Fox, frequência livre 12345, chama para o retorno a Salvador. Fox Fox, clear to start up engines and taxi reports to enter runway 17. Desse mantém o 070, chegada Mário. Qual a sua velocidade? 6200, final runway 10. Roger, clear to land runway 10, wind is 140 degrees, 10 knots. Yes, land runway 10, final 6200. Ah, Mike, F Delta, pronto para cópia? Autorizado Salvador, Salvador, no meu PES, vai fazer o circuito de tráfego da 7, mantendo a frequência da torre 1895, acionando o código 0125. O Delta, cotejamento correto, me confirma o PLB. PLB, acionamento táxi de decolagem agora com a torre 1895, papá, papá, Mike Eco Delta. Só confirmando, tá no parte 4? 3 no PLB, gente. Solo Salvador, voo 9044, funcionado. Estamos com 76 a bordo. Autonomia 0320, alternativa é Natal, para o táxi. Táxi à direita, Indy Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 014. Direita em geral, foi 1895 na 014, voo na 044. Mike Eco Delta, tá livre de acionamento, chame para o táxi. Estabilizado no localizador. Separa 2000, ajuste 10 no 4, chamada estabilizada no localizador. Tá 32 no meio. Liga, 32 no meio. Separa 3000 pés, altímetro 1014, como recebe o controle? 3000 pés, 1014, recebe 444. Havia sido chamado por duas vezes anteriormente. Vou direto ITAP 3216, descendo para 3000 com 1014. ITAP 3000, 1014, 3216. 4076, azul 4076, desceu para 4000 pés, com 1014 no altímetro ajustado. 4000 pés, 4000 pés. 2 Salvador, boa na 044, pronto. Autorizada, né, Matheus 44. Ali mantém. 6200 na ground at 06, read to the right and call 1219. Roger, 1219, can I 6200? Posição? Atenção na frequência aeronave fazendo checklist de frequência da torre. No... Prosseguindo no corredor Axé, a mil pés, Bravo November 2 Papa 1 Islander, aproximando-se do farol da barra. Fique atento ao tráfego, chame no través do farol da barra. 044, deve decolar, 130 graus, 109. Autorizado a decolar, boa, na 044. Quebec Serra, fica atento ao Alfa Serra 5, corrigindo, Eco Charlie 20, segundo a travessia do Bahia 200 a 500 pés. Aproximando-se do farol da barra. Maduro 3216, pode ser considerada a restrição em TAP, 3000 direto. Afirmo, considere. Serra, controle? Receio, Quebec Serra. Você copiou a informação de tráfego? Negativo. Vai cruzar com Eco Charlie 20, aproximando-se do farol da barra, prosseguindo para Salvador. Gente, prossiga no litoral sul de Salvador, informe quando o visual com o tráfego anteriormente informado. Quatro decola 09, controle 120, decimal 8. 208. Puxamos no retorno. Controle Salvador, boa no 044, passa 1500 pés. 044, contato radar na decolagem, subimos até o 390, cedo a pouco. 390 direto, boa no 044. Aracaju, pro gol na 044. Mantém escuta e aguarde a possibilidade no 044. Vemo. Dia Vitor Eco, informe através do Parque Vitor Sul. estabilizou o TAM 3804. 3804, complete a aproximação NS, chame a torre Salvador em 18, decimal 95. 3895, boa. No meia, livre LS, desça para todos os pés, chame estabilizado no localizador. Livre LS, 2000 pés, chamada estabilizado, 3206. Do 4076, desça para 3000, corrida final do LS. Passando o índio a serra, baixar travado. Sim, autorizado pouso 3804, vento 150 graus, 8 nós. Autorizado pouso Salvador, Azul 4463, está na posição 01 para o pushback e acionamento. Autorizado, tinha um preenche táxi. Sim, o pushback e acionamento está para o táxi Azul 4463. Maintain position. E a Vitor Eco já avisou algum campo? Próximo ao farol de Saposo, autorização da Vitor. Vitor em 1895 para ingresso no circuito, e a Vitor Eco. Salvador, é o Papa Romeu, e a Vitor Eco. E a Vitor Eco, Brasília. Próximo ao farol de Saposo, a intenção é o Dr. Curo, Pato 3, com a direita. Já está coordenado para parar no Paz 3, vai decolar em seguida ou vai pernoitar? Negativo, apenas abastecimento de baixo de Parmaneira, aproximadamente uma hora, pessoal. Ok, então pode manter o setor sul para aproximação direta com base pela esquerda para o Paz 3, ok? Chame no Través Sul do pátio. Uma decolagem de aeronave, um Charlie, um César 560, que vai decolar e cruzando sua proa aí da 17, a aeronave em reação vai logo cruzar 500 pés, ok? Fica atento na pista 17 e vai ver o tráfego decolando. Oscar Fox, Oscar, clear for takeoff. The wind is 130 degrees, 10 knots. I have a helicopter to your right of takeoff, okay? On Itapuan Beacon, okay? A bordo, Patinho? 219, Swan. Delta, liga sua lá, chame táxi. Ligou, Delta, liga 04. 204, seu solo foi 14, solo 129. 29, boa. Solo, Salvador, Delta, 304. 3804, prossegue na Alfa, ingressa. Corrige, mantém antes da Juliette, seu portão será o número 3. Antes da Juliette, o portão será o 3, o 3804. Fox Airborne, at 15, call now 1208. Thanks, good day, sir. E Vitor Eco, o tráfego já passou 2 mil pés, já livre, continuar até o Través Sul Report. Departure Clementon level 430 performing dial departure. 430 dial departure, Oscar Fox Fox. 32 no meio, livre pouso, pista no zero. Vento 150 graus, 8 nós. Livre pouso no 0, 32 no meio. Salvador, o azul 4463 para o táxi. Está com 62 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador. 4463 no ponto de espera 1914, ajuste o mundo. Ajuste no 0 no 4, chama a torre 1895 ponto de espera, 4463, obrigado, bom trabalho. Alinhar e manter. Soreto no traverso do pátio 3, ingressando uma base. Confirme. Winter Soreto no traverso do pátio 3. Ok, base pela esquerda, autorizado o pouso no pátio 3, informe no solo, vento 1 no 40 graus, 109. Gente, vai informar no solo, Winter Soreto sem sobrevoo. 04, portão 3, autorizado ingresso. 0 ingresso, portão 3, cara. Quem mais quer agulhar, tomando a posição. O Índia Vitória com a instrução tinha sido com base pela esquerda para o pátio, ok? Sobrevoa aqui o terminal, ok? Informe no solo. Salvador, muito bom dia, o azul 4463, está pronto a ponte espera, fiz o alternado na curta final. Gente, mantém a posição. Tá, mantém a ponte espera, azul 4463. Mas quer que o Delta deve decolar, vento 150 graus, 109. Estabilizado no ILS, azul 4076. 1895, azul 4076. 3296, solo azul 8, direito 29, solo. Direito 19, está 296. Paulo, bom dia, 3, 2, 1, 0. Tá, 1, 0. 4076, check trem, livre pouso, 150 graus, 89, pista 1, 0. Livre pouso, pista 1, 0, trem baixado, travado, 4076.